E essa é pra entrar no seu coração. 4 horas da manhã, tá online há 20 minutos. Tô hipnotizada aqui, esperando o movimento seu. Se não jogar agora, você vai me perder. Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo, eu vou seguir as regras do jogo. O seu online nunca vai ver meu escrevendo. Produções e eventos.